De tijolinho pro tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Mas entendo você. E o seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. E o seu teto desabou. Perdeu o chão. E mais pediu uma plaquinha de atenção. O novo amor em construção. De tijolinho pro tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Meu amigo Kleber Produções, aquele abraço, Fox Clube. No seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. E o seu teto desabou, perdeu o chão. E mais pendure uma plaquinha aí de atenção. O novo amor em construção.